Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, para você ouvir este Nerdcast, você precisa ter um Winchester. Aqui é Blue Hand e eu já usei um cartão perfurado. Aqui é o André e... peraí que eu perdi onde é que eu anotei o que eu ia falar. Piada dos cientistas. Aqui é o Caio Gomes e a pessoa que mais sabe entregar informação é sempre o jornaleiro. Salve, pessoal, aqui é o Cardoso e a pergunta é: você tem dado em casa? Não, cara, você não, até tu. Aqui é a Zagal e agora meu corpo é uma ferramenta de armazenamento. O quê? De quê? Da minha história. Ah, tá bom, agora entendi a tatuagem maori. Muito bem, nerds, estamos aqui. Cara, um nerdcast muito nerd. Vamos falar sobre formas de armazenamento, Azaghal. E não estamos falando só de HDs e pendrives, que na verdade se chama flash drive, mas no Brasil virou pendrive. Nós estamos falando de todas as formas que o ser humano usa para armazenar informação desde o início, desde a pedra lascada, rapaz. Vamos passear pela história e conversar sobre até as novas tecnologias também. Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa. Caneladas Onéricas. Vamos. E Azaghal, a recado dos nossos queridos amigos da Warner Bros, que está completando 90 anos. Aí, muito bem, Warner Bros. Olha aí. 90 aninhos de Warner Bros. Comemorações aí no ano inteiro. E para marcar a data, eles estão fazendo aqui uma campanha chamada Cinema no Sofá com Blu-rays a partir de R$29,90. E tem vários títulos fodas. Entre os filmes a partir de R$29,90 temos o quê? Argo. Argo, bom filme, ganhou Oscar. Recente, não tem tanta gente que viu. Acho que as pessoas deveriam ver mais. Bom filme. Tem Inception, por exemplo. Tem Cidadão Kane, um clássico. Ok. É um filmaço? É, não, ok, mano. Você já viu Cidadão Kane? Tem que estar preparado. Não, eu quero saber o seguinte. Você... não, jovem nerd. Eu não vi. Já viu? Então por que esse preconceito? Essa vozinha tremida, debochada, de quem não viu o filme? Eu sei, mas é que não é um filme que tu tem que estar preparado pra ver? Tem que estar preparado. Mas e aí, você tá desmerecendo o filme não por conta tô, disso? Não, gente, não. Você não está preparado. Vamos lá, olha só. Goonies você viu. Goonies, aí não vai ter voz tremida, debochada. Em Blu-ray, Goonies, olha aí. Matrix em Blu-ray, muito bom. Os Infiltrados, o clássico de Martin Scorsese. Porra, Os Infiltrados é muito foda, cara. Espetacular. Blade Runner. Porra, Blade Runner. Cadê sua voz tremida de deboche? Que deboche? Blade Runner é um clássico. Ah, mas eu quero ver, porque não é um filme pra qualquer um, não. Não, não é. Não é pra qualquer um. Tá preparado também. Faz vozinha tremida pra falar de Blade Runner. Que graça. Muitos vezes, incluindo 300, todos Blu-rays da Warner. Clique aí, você pode clicar diretamente para ir para o Submarino Ver. Tem também em outras lojas que são revendedoras da Warner Bros, você pode procurar. Mas você sabe que se você comprar um Submarino, a gente ganha o nosso quinhão. Você pode procurar também na Sarave, na Livraria Cultura, no Ponto Frio, no Walmart, na Finac, no Extra, em 2001 e nas Casas Bahia. Tem tudo que é lugar. As promoções de Blu-rays da Warner. Vai aproveitar e botar mais Blu-ray maneiro aí na tua pilha. É, mas no Submarino, por favor. Tá bom. E se você não quer ficar para ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 32 mil kilobytes. Muito bem, Azaghal, os e-mails, último Nerdcast. Hoje é aniversário, no dia da publicação desse programa, do Mal Roboto. Olha aí, Mal Roboto, dia 23 de agosto. É, mês do desgosto, você faz o aniversário. Mal Roboto, parabéns. Parabéns. Muitas velas de vida. Para você, seu maquinário capenga. Excelente. Arroba site do mal. Vai lá dar parabéns pra ele. Encontros Skynet aconteceu o 10º em BH, na JediCon, Minas Gerais. Muito bom, muito bom, muito bom. Cozinha dos nerds, vários pratos. Muito bom. E lembrando que o Cancer Jack voltou com tudo. Tucano, pra quem não sabe quem é Cancer Jack, essa palhaçada de 1 milhão de nicknames diferentes. O Tucano tem um programa chamado A Cozinha de Jack, porque ele quer ser Jack. Exato. E aí faz pratos maneiríssimos e estão lá, como por exemplo o arroz de São Arnaldo e a picanha invertida. Ele fez finalmente a picanha invertida. Exatamente. Com participação de Marco Gomes para comemorar um ano de Cozinha de Jack. Passa rápido, né, cara? Olha aí. Temos vários nerds cacete da agulha. Olha aí, Fernando Gomes da Costa, Olavo Souza, Vinícius Borges e Jéssica Bete, obrigado por doar sangue e salvar vidas. Doe você também, mande suas fotos para a SkyNerd. Várias artes dos fãs, várias. Vamos destacar a Nerdcast 375, Breaking Nerd. Olha aí. Por Felipe Bolf. Muito bom. Temos a Baking Brett. Do Gustavo Ock. Eu não sei se a arte é dele. É. Porque não tem assinatura, não tem nada. Tá ali. Ok. Não duvido do seu talento, mas... Queria saber se é seu mesmo. Temos outra Nerdcast 375 e Nerdcast 376. São as charges pelo Jânio Garcia. Muito bom, Jânio. Temos a Breaking Block... por Fábio Augusto. Uhum. Temos também Possíveis Batmans por Léo Bin. Assim, é uma montagem, ok, nada espetacular. Botou aqueles mas personagens. Ele botou vários, mas eu fiquei curioso pelo seguinte, por que você fez uma montagem do Christian Bale na roupa do Batman, cara? Não é possível que não tenha nenhuma imagem dele realmente vestido daquela maneira. Foi muito bom, cara. Ele fez a montagem de todos e do Christian Bale também. E pra fechar as artes dos fãs, mais uma, a arte do cosplay, parte 4, por Leandro Marques de Almeida. Olha aí. Fotomontagens agora com Azaghal. Muito bom. Excelente, agora, cara. O TED é muito bom. É demais. Parabéns. Contos Skynerds, olha só, temos um conto do Léo Lopes. O nosso editor, Léo Radiofobia. É isso mesmo? É isso aí. Nossa, é eu mesmo. Caraca, olha o cara, maluco. A ira dos Incas. Isso. Olha aí. Quem diria? Olha, seu Léo Lopes. Tava mais. É um conto enorme. Leiam aí. Leiam, eu vou ler. Eu vou ler. Além do conto dele, nós temos o catálogo literário. Sim. Feito pelo Heber Dantas toda semana, atualizado. Parabéns, obrigado. E teve um aqui que eu fiquei curioso, do Thiago da Silva Cabral, Matando o Robô Gigante. O que é Matando o Robô Gigante? Deve ser um conto sobre Matando o Robô Gigante. Por que olha não? Olha aí, Matando o Robô Gigante. Muito bom. Leia pra saber. Aliás, falando nisso, lembrando que os nossos queridos amigos Matando Robôs Gigantes agora estão em vídeo, Azaghal. Muito bem lembrado, ali já tinha esquecido. O MRG Show toda terça-feira no canal deles. Se você ainda não assinou, vai lá assinar, que tá muito maneiro, cara. Começou bem. Eu vou falar pra você. Começou muito melhor que a gente, cara. Começou bem. Espero ser futuro. É, aposta desses garotos. Muito bom. Luísa do Vale, 24 anos, formada em artes visuais na UERJ. Parabéns. De Janeiro, RJ. Tá desempregada? Tá desempregada, é isso que eu ia falar. Meu primeiro e-mail em 3 ou 4 anos ouvindo o Nerdcast. Aleluia, Jesus. Trabalho como vendedora numa loja da Havaianas, no shopping. Tá desempregada. Tá desempregada. É, desempregada a área dela, diria. Uhum. Essa semana mesmo entrou uma família, mãe e pai aparentemente normais, e uma filha com uns 14 anos, com um grande boné do Mario. Óbvio que eu me amarrei, elogiei o chapéu, mas continua aquela frieza entre vendedor e cliente. Existe frieza? Os vendedores de Havaiana são frios? Eu sou sempre amigável com os vendedores que me abordam. Bom, de repente o pai vira pra mim e diz, eu queria muito um modelo, mas acho que vocês não têm. Aí eu respondi, me diz qual é que eu posso procurar. Aí ele manda, eu quero a Havaiana de pau. Eu comecei, claro, bate nas crianças, ensina as crianças pedem na barra. O cara ficou tão feliz por eu conhecer. Cara, imagina, aquela família na loja e eu cantando a musiquinha na venda de pau. O pai dizendo que a filha dele era um demônio. Caraca! Mas depois da venda de pau, ela virou um anjo. O meu filho era um demônio! Todo imitando toscamente a voz do espiologo. Flashback pra 2005, quando vi pela primeira vez o Mundo Canibal e cantava essa música o dia inteiro no colégio. Eu ri horrores. Eles também e outros vendedores não entenderam nada. E o gerente olhando com aquela cara mais espantada do mundo. Valeu um mês de trabalho. Todo mundo ficou feliz e aproveitei fazer uma boa e louca venda. Havaiana de pau une as pessoas também, é coisa linda de Deus. Entrou pro hall de contatos esquisitos com pessoas estranhas, junto com os sinais de vida longa e próspera pra quem passa por mim com camisas do Jovem Nerd. A pessoa que se forma em arte não é normal mesmo. Tem que abraçar a causa do universo nerd. O Renato mandou um e-mail, toda feliz que... Excelente. Falou da venda de pau. A pessoa que tá de bem com a vida, muito eu acho bom, ótimo. Eu acho maneiro. Augusto Guedes Sigrai? Siguieri. Não é alemão? Não, não é. Sei lá. Não sei. Augusto Guedes Siguieri. Augusto Guedes, pronto. Augusto Guedes. 31 anos de idade, ok. Está de licença médica, mas trabalha com fretamento internacional. Olha aí, que beleza. Obrigado, você foi específico aos tempos. Hoje, né, nós estamos bem. Tá específico. De São Paulo, SP. Cerca de 2 anos atrás, tinha acabado de sair da empresa e montado em minha moto para voltar pra casa. Tinha saído, tipo, acabou seu expediente, né? Porque dá a entender que você foi, né? Acabou seu expediente, você montou na sua moto e foi pra casa. Uhum. No meio do caminho, um carro, sem dar seta e fazendo uma ultrapassagem pela direita, me derrubou. No momento da queda, a moto me catapultou pra cima e pra frente a cerca de 60 km por hora. Caraca! Pois é. Eu já fui atrapalhado por ônibus. Pois bem, a primeira parte do meu corpo a bater no chão foi o meu joelho esquerdo. Ai. Que quebrou em 7 partes. Nossa. Ai, ai. E continua em tratamento até hoje. Deus. Puta, joelho é foda. Joelho é, puta, muito sensível. No momento em que meu joelho tocou o chão, por incrível que pareça, me veio à cabeça uma cena do vídeo do Mundo Canibal. Não. Brasil na Copa. Onde um jogador brasileiro recebe uma falta, enrola no chão, no melhor estilo teatro de futebol. Meu Deus, cara. Nessa hora em que o jogador rola, o narrador diz: ai, que dor! A maior dor do mundo. E nesse breve momento em que meu corpo continuava a rolar na pista, minha mente doentia conseguiu me fazer dar uma risada em meio a muita dor. Não, cara, que isso? Gostaria de agradecê-los por tantos nerdcasts, por eles me tirarem da minha realidade de ficar 24 horas em uma maca de hospital por 25 dias. Nossa, cara. Em que só pode ser descrito como um mês de dor e comida horrível. Meu Deus, cara. Muito obrigado e continue um excelente trabalho, cara. Ele mandou o link aí da cena. Não da cena dele, da cena do Mundo Canibal. Cara, melhoras aí pro teu joelho, cara. Pelo menos com o cara que era lido com bom humor, ele tava rindo, né? Hoje eram e-mails bem-humorados. Muito bom, muito bom. É isso, Mônica Canibal, é isso. Laís Bicudo, 25 anos, desenhista, Campinas, São Paulo. Como os irmãos biólogos disseram, animar não é fácil. Os softwares ajudam o trabalho a ficar mais prático, mas não é fácil. Os procedimentos usados para animar são os mesmos. A complexidade e dedicação são as mesmas. A galera acha que o programa faz tudo, quando na verdade só facilita a sua vida. Isso me faz lembrar aquelas perguntinhas que o desenhista tanto odeia. Tipo, você faz a mão ou no computador? Porra, os dois são a mão, cacete. Ah, mas no computador é mais fácil. Uma parte de mim morre toda vez que tem essa conversa com alguém. Uma parte de mim morre toda vez que eu tenho qualquer conversa com alguém. Saca só o trampo que dá pra fazer uma animação. Pra 6 segundos de animação, são feitos 41 desenhos. Isso dependendo de quantos frames por segundo você fizer, mas tudo bem. Isso se a ideia for fazer do modo tradicional, que pelo que eu entendi, é o jeito que os irmãos Pelouco fazem e preferem. Eu também prefiro, e o desenho fica mais solto. Aí vem os clientes e outras pessoas dizerem que desenhar não dá trabalho. Bem-vindo à vida do Divaspa, né? Que é um dom divino que Deus lhe deu, e como você foi abençoado, não pode cobrar muito caro por essa intervenção. Divina. Os clientes, principalmente, adoram santificar o nosso trabalho, fazendo com que você sinta culpado por cobrar o seu preço. Outra coisa que me deixa com azia. Off-topic fail. Off-topic fail? É, isso aí. É isso mesmo? É. Por que que é off-topic fail? Não sei. Olá, Jovem Nerd e Azaghal. Aqui é o Marco Antônio Abreu, sou analista de sistemas e tenho 43 anos. Nasci e fui criado no Rio de Janeiro e sou pai de um pequeno nerd de 5 anos, ok. Eu sou ouvinte do Nerdcast há muito tempo e curto muito todos os programas, mas estou escrevendo porque não deixo de me surpreender toda vez que ouço Carlos Voltor no programa. O quê? Eu acho a voz dele muito parecida com a minha. Inclusive as pausas e até o jeito de rir. Caraca. Toda vez que ouço, fico pensando se não tenho dupla personalidade. Ih, caraca. Se fui clonado ou se voltei do futuro e assumi outra identidade. KKK. Para vocês conferirem, gravei um pequeno MP3 que estou mandando em anexo. Ai, meu Deus, peraí. Agora eu quero ver. Vamos ver. Peraí. Lambda, lambda, lambda, nerd. Aqui é Marco Abreu e eu não gostei do Carlos Volto roubar a minha voz. Eu sei que ele faz parte do grupo desde o tempo que Nerdcast se chamava Nerd Connection, mas toda vez que ele participa do programa, eu fico pensando se eu não tenho dupla personalidade. Cara, não. Tem certeza que você sabe quem é o Carlos Volta, cara? Caraca, cara. Que é isso? Eu não sei. Às vezes ele escuta. Ele escuta dentro da cabeça dele a voz. Sabe quando a sua voz não é igual quando você escuta? Ah, porque é verdade. Que às vezes ele escuta igual, mas não é. E a gente escuta a nossa voz por causa da vibração. É diferente, né? A vibração da caixa cabeçuda. E aí... E aí, nossa voz é diferente do que ela é gravada. A única explicação, cara. E aí o cara, na caixa cabeçuda, acredita que a voz dele é igual a do Carlos Volta. Pra ele é, pra ele vai é. Vai ver que pra ele é, exato. Então é isso. Não é? Tá bom, cara. Ele é muito louco. Ou talvez seja o Carlos Volta. Que eu não duvido de mais nada. A pintura na pedra, a gente pode considerar que era a primeira forma de armazenar informação da humanidade, tanto que passou informação até hoje. Cara, na verdade não, porque todo mundo olha aqueles desenhos, olha os desenhos, mas ninguém sabe o que significa, a informação não passou. Não, como não? Você sabe, por exemplo, o cara desenhava um búfalo e um homem com uma lança. Você tá entendendo que ele tá passando informação que era de costume deles, ou que eles tinham contato com essa realidade de um homem caçar um búfalo, entendeu? Isso te passa algum tipo de informação. Né? Não adianta o cara desenhar uma bola, realmente não te passa nada. Pô, mas eu essa informação aí é dúbia. Pois é. Por quê? Tem um búfalo louco, a gente tem que se defender dele, exato. Não, mas de qualquer forma você entende que existiu contato, entendeu? Existiu o búfalo. Você já tem a informação de que aqueles humanos tinham contato com búfalos. Se essa é a intenção da informação original, você não sabe. Não importa, alguma coisa você informou. Com certeza. E aí eu fico pensando, será que existia algum tipo de informação que falava que os nossos ancestrais primatas lá que conviviam com os mamutes realmente caçavam mamutes? Porque as pessoas adoram fazer essas representações do homem das cavernas caçando mamute. Mas era realmente prático um homem caçar um mamute? Um bicho, um monstro daquele tamanho? O nego achou ponta de lança nos mamutes. Ah, assim, olha aí. Os russos já acharam 500 mamutes congelados. Esse que tá na China não é nem o primeiro, nem o centésimo. Uhum. E os negros já achou ponta de lança, já achou ferimento, já achou essas paradas. Ah, então beleza. Isso já explica. As pinturas mostram os caras cercando os mamutes. Ah, tá. E tem várias fases da caça. Eles stalkeando o mamute, depois eles cercando e eles atirando as lanças nos mamutes. E não só isso também. Quando o pessoal começou a usar símbolos para comunicar certas coisas, na verdade a comunicação não era simplesmente tipo, ah, vamos ali informar que a gente caça mamute. Eles, na verdade, tinham a intenção no início da pré-história, por exemplo, eles tinham a intenção de informar triunfos. Então, sim, a gente caçou mamute, vencemos, conseguimos matar, então agora vamos representar essa vitória, por exemplo. Então, por isso que Exatamente. É começando a tirar onda. Porque eu fiquei imaginando, cara, com mamute é um bicho tão grande, tão pesado, que os caras deviam, se eles realmente caçavam mamute, eles deviam caçar, matar o bicho e aí montam uma nova acampamento em volta do mamute. Né? Porque, caraca, qual é a logística de você levar... É, cara, é que tem mais um desenho depois do desenho de matando o mamute, que eles botando o mamute no disco voador, mas isso aí só vai ser diferente. Mr. Eddie Dunn. A humanidade, obviamente, foi descobrindo através do tempo diversas formas de deixar informação para a posteridade, né? A gente tem os hieroglifos nas paredes dos monumentos egípcios, a gente tem o uso do papiro, a gente tem pergaminhos, os primeiros livros na Idade Média que eram copiados manualmente pelos monges. O cara passava a vida inteira copiando livro. O papiro usado pelos egípcios. Tá extinto, é isso? Tá extinto. É mesmo? Não tem mais? Você não acha mais? Sim, eles acabaram com o papiro. O que que é o papiro? Era uma planta de rio que eles usavam pra fazer polpa e fazer aquele papel esquisito deles. Se eu me lembro bem, o papiro é diferente um pouco de como é que a gente faz, porque a gente faz polpa com a parada. O papiro, eles descascavam, fazer uma lâmina, né? É tipo um palmito a parada. Isso. Eles iam abrindo as folhas do papiro e iam secavam no sol e aí viravam folhas. Na verdade, eles trançavam, né? Eles cortavam várias lâminas e aí botavam uma do lado da outra, depois trançavam transversalmente com outras lâminas. Aí eles jogavam água, amassavam aquela merda com pedra, virava uma polpa assim, deixava secar no sol e aí você tinha aquela forma de papiro que eles usavam pra escrever. Isso, pra desenhar um boi depois, né? Trabalhava outro e desenhava um boi. Por isso que o pessoal do Stargate preferia escrever em pedra. É, é. Então, os entalhamentos de pedra seja a forma de armazenar informação que sobreviva mais ao tempo do que qualquer outra, né? Lá no Coliseu mesmo, nas paredes do Coliseu, você tem umas colunas que tem uns textos entalhados, uns avisos e tal, que tá até hoje, maluco. Tipo... E os caras no Egito Antigo, eles tinham essa noção da posteridade de escrever na pedra, por exemplo, porque a função do que eles desenhavam nas pedras, por exemplo, era pro cara... Exatamente, pro cara poder ler, por exemplo, quando ele morresse. O faraó morria e ele ia ter que fazer uma viagem até chegar, sei lá, onde que ele tinha que chegar depois. E então ele tinha que saber o que ele tinha que fazer. Ele tinha que saber com quem que ele ia lutar, como que ele ia atravessar o tal do rio. E essas histórias ele lia todo lá na parede da tumba dele lá. Tinha os spells dele lá de proteção e de... Exatamente. Mas a pintura na pedra, ela também sofre, né, com o tempo, né? Essas... O problema é que a tinta sai, né? Exato, a tinta vai indo embora. Essas sobreviveram dentro das pirâmides porque estavam fechadas, já lacradas há milhares de anos. Mas mesmo assim elas sobreviveram até o momento que você abriu, porque diz que quando eles abriam a tumba, é tudo colorido, vivo, fodaço. Aí? E 10 minutos depois estava tudo branco. Oxidou tudo, né, cara? Oxidou tudo, toda a cor sumiu. Uma coisa que quase ninguém se toca é que as estátuas romanas, elas eram todas coloridas, eram todas pintadas. Isso, exatamente. A gente falou disso até no Nerdcast, né? Que a gente sempre teve, viu em todos os filmes também de época, né? Todas as estátuas brancas e sem graça, né, cara? Pois é. E a gente achava que isso era a moda da parada. Não era, cara, era tudo colorido. O pessoal vê o booster da Nefertiti achando que ela era toda sem graça, era uma piruana lá. Mr. Eridan. A forma de você, assim, você imprimir coisas, isso realmente foi um salto na China, que não foi muito trend na Europa durante vários séculos. Mas, depois da invenção do Gutenberg, a coisa se difundiu muito no mundo ocidental e realmente foi uma revolução, né? Em termos de você, de fato, copiar. A gente tá falando do backup, né? Olha aí a melhor máquina de backup do mundo, né? Você não precisa de um monge vivendo 60 anos copiando o mesmo livro, que ele vai errar, que ele vai mudar. E ele vai envenenar as páginas. Isso, meninas e meninas, é um Nerdcast culto. Tá citando o nome da Rosa. Chupa, Dan Brown. O fato é que, né, com finalmente você tendo uma máquina pra fazer isso, você pode fazer cópias idênticas sempre, né, no mesmo produto, mesmo livro, mesma página, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E realmente foi uma grande revolução na forma de você armazenar informações e difundir informações. Uma coisa legal é a maneira que a gente organiza o conhecimento, ele foi modificado a partir do momento que a gente teve o livro, né? O livro não dá pra se enfiar tudo nele. Então foi no momento que a gente começou a organizar as coisas como forma de livros que a Bíblia, da maneira que a gente conhece, foi formada. Porque antigamente, a Bíblia, eles carregavam numa caixa gigante um monte de pergaminho. Na hora que o pessoal falou, vamos montar um livro, que isso vai ser a Bíblia, que ali se decidiu o que ia fazer parte daquilo ou não. Como o livro não dá pra ser infinito, né? Eles tiveram realmente que jogar a maior parte do conhecimento prévio fora. Então, quer dizer, o livro, até pelo formato dele, ele que determina o máximo de informação que a gente pode carregar, e muita coisa no passado foi jogada fora nesse momento. Olha só. Quer dizer que os livros nos limitam. É, quando nasceu o livro, nasceu o editor. Isso. Foi isso mesmo. Foi nesse momento que foi montado o que eles chamam o Codex, né? Que são os livros que formaram a Bíblia atual. Porque foi nesse momento que alguém teve que falar e editar e falar, isso aqui agora é o oficial. O foda é o que não tá, né? O que saiu... Mr. Eridan. Na virada do final do século XIX para o século XX, a gente tem outra nova tecnologia de armazenar informação que vai também revolucionar o mundo, que é a fotografia. A fotografia não só revolucionou a nossa forma de captar imagens e documentar as coisas, mas como a fotografia mudou a arte da pintura, inclusive. Mas peraí, minha pergunta, a fotografia, que a pintura também era usada como forma de armazenar, né? Os pinturas de retrato eram uma forma de você... E os caras eram bons, vai tomar no cu, cara. Era muito foda. fodas. A gente foi no Museu do Louvre, né, e tal, excluindo Mona Lisa e tal, que é um saco ficar aqui tumulto. É. Tem umas pinturas, cara, que elas são... Caraca, cara. Você vê poros. Se você ficar olhando muito tempo pra ela, você tem uma imersão ali, cara, e parece que você tá olhando uma pessoa. Você vê o cabelo crescer, mano. Porque, cara, ela tem tanta profundidade. Eu bati uma foto de uma delas, de uma pintura dessas, cara, e parecia que eu tinha batido foto de uma pessoa, cara. É, a cara os caras eram realmente impressionantes, cara. A diferença é que, assim, a pintura você tinha que ser um cara com uma habilidade. A fotografia, a habilidade reduz sensivelmente. É, você troca você uma habilidade. Você tinha que por conhecer outra, a técnica. É, né? O patamar de dificuldade cai absurdamente. Sim, sim. Olha os fotógrafos no comentário. Que absurdo, preconceito, os fotógrafos do que. Olha. Olha aí. Se for fotógrafo de Instagram, não pode reclamar, não. Pô, cara, é muito difícil, o cara tem que escolher qual o filtro que ele vai usar. Muito complicado. Sim, mas a fotografia, ela realmente é uma forma muito rápida de você, né, simplesmente documentar o que está acontecendo, que vai ser perdido no tempo, né, cara? É, mas eu não sei, algum de vocês falou, não precisa ter tanta técnica. Precisa, cara, olha só. A fotografia foi usada até na espionagem, né, que aquelas microcâmeras pra bater foto de documento, sei lá. Eu, uma vez, invadi a sala da diretora. Ah, essa história. E aí, eu tinha uma... Usou microcâmera ou não? Não, não tinha microcâmera, né, cara? Eu não... Se você me conhecesse nessa época, eu facilitava. Tem uma aqui no armário. Olha só. Eu não tinha amigo na câmera do Blu-ray, era a câmera de um amigo meu de filme na época, não era nem digital, a câmera de filme, e aí a gente chegou lá e, caralho, a prova, eu não acredito, a gente vai ficar milionário. Aí, começou a bater foto, e quando revelou, ficou uma merda, tudo não dá pra ler nada, ficou uma bosta. Claro. Sem mente de macro. É, claro. Tem outra tecnologia que surgiu também nessa época, que foi muito importante, foi a gravação sonora. Qual foi o primeiro invólucro que reteve a informação? Foi o disco? Foi o... Não, era um cilindro. Um cilindro. Cilindro de cera, né? Eu não consigo entender. É escanear um com um scanner desse de laser que o nego usa pra fazer motion capture e conseguiram tocar os primeiros. Porque ninguém tem coragem de enfiar um cilindro de cera de 100 na agulha, pra arriscar, né? A parada. Já que a gente tem tantas pessoas cultas, inteligentes, PhDs, doutorados, como funciona essa parada? Como o cara consegue gravar som num cilindro de cera? A gravação do cilindro de cera é o seguinte. Embaixo daquele cone tem uma membranazinha de metal. Preso nela tem uma agulha. Conforme você fala, a vibração da sua voz faz a membrana mexer. Ela mexe a agulha e a agulha risca a cera. Tá, beleza. Quando você passa ao contrário, a cera vai andando no risco e vai balançando a membrana. E isso faz o barulho. O cone serve pra amplificar o som. Como? Como? Olha só, o som é vibração no ar. É isso. E aí, se você consegue captar a vibração, traduzir ela na vibração de uma membrana de metal e, por consequência, numa agulha que vai para um cilindro de cera, depois, quando você passa a agulha no cilindro de cera, ela vai fazer a membrana, teoricamente, balançar da mesma forma, vibrar da mesma forma que ela vibrou antes, quando está recebendo seu som. Então, ela está criando novas ondas sonoras com a vibração dela, que são exatamente... Exatamente não, porque não era perfeito, né? Mas que são... Não, exatamente, tem que vender direito. A mesma frequência que você fez quando você gritou ali naquela membrana. Então, o som que você vai ouvir é o mesmo som. Eu não consigo entender. Não precisa dessa tecnologia toda. Qualquer criança faz, qualquer criança brinca. Aquele velho truque de brinquedo do copo de plástico com barbante... Não. É o mesmo esquema. Caraca, vocês estão malucos. Olha só, se eu pegar um copo de plástico com barbante, dois copos de plástico com barbante, esticar e falar, aí esse é o Jovem Nerd. Aí eu pego, boto numa caixa, mando de avião pro Rio de Janeiro. Se você pegar e esticar, não vai falar no seu ouvido. Esse é o Jovem Nerd. Não, é imediato. É imediato, porra. A diferença é que o barbante só tá transmitindo o som. O outro tá... Pô. O outro você arranhou... Tá gravando. Na verdade, o registro mesmo, o registro é no risco. É. O risco, na verdade, ele só vai fazer com que a membrana vibre de novo daquele jeito que ela vibrou antes. Então, assim, o registro em si, ele é feito no risco. E a gente percebe sons diferentes exatamente por isso. Dependendo da frequência com que ele entra no nosso ouvido, ele vai vibrar uns três ossinhos que a gente tem no ouvido, e essa vibração vai ser transferida pro nosso cérebro de uma forma X. Só se você recriar esse tipo de vibração, você vai perceber o som do mesmo jeito, como ele foi percebido. E aí tem o LP, né, que também é um processo, certo? É uma coisa. É, ranhuras, né, naquele material. A diferença é que conforme vai mudando o material vai sendo mais resistente, você pode fazer o sulco menor, e aí dá mais sulcos pela área que você tem, e você pode diminuir a velocidade também. também, então você consegue fazer a gravação de tempo maior. Por isso que o LP dá mais tempo, porque a ranhura dele é micro ranhura, na verdade era até o nome que ele chamava na época. E como o material é mais resistente, você consegue fazer mais micro ranhuras mais próximas. Então você consegue fazer meia hora por lado. Pra mim, tudo isso é mágica. Pega uma bolacha de plástico, bota no negócio... E na verdade o LP é pensado, né? Porque os discos mais antigos, às vezes você gravava diretamente num disco que era master. O LP é pensado. Você faz um disco master de platina e depois você vai pensando tudo igual faz brinquedo de borracha. Ah, por isso que o disco de platina era o mais fodão quando os caras vendiam. Era o molde mestre. Ele era o molde mestre, é. Olha aí. Caraca, e aí depois de você bota o disco de platina, e o disco de platina dura assim... Eu não lembro agora a numeração, mas é o disco de platina dura 150 mil cópias, aí você tem que fazer um novo. É uma parada nesse patamar. Porque mesmo ele vai gastando, né? Porque toda hora você tá pensando, dando ele pra pensar, ele vai acabando que vai ficando arrombado os visões. Olha aí. E era esse número que era o mesmo número do famoso disco de platina lá de vendas. Que é a brincadeira que o cara vai ter que estrear um novo disco de platina pra começar a fazer as prensas dele. Olha só! O Nerdcast também é cultura. Não, disco de ouro e tal, já era a subversão dessa aí já era papagaiada. Aí a porra do Faustão. Queria dar disco pra tudo que é cantor que aparecia lá. Vencedor do disco de ouro. Você fazer um molde de ouro não faz sentido. O ouro é maleável. Não tem... O negócio do disco ser de platina é que platina não é maleável e não reage com plástico. O plástico fica agarrado na platina. Olha só. Acabou disco... que virou uma ação de marketing, né? E o cara ia na TV, ganhava o disco de ouro, disco de platina e tal. Isso era uma ação de marketing da gravadora. Só isso. Sempre achei brega demais. No ano 60 tinha um boato que as pessoas achavam que as potteries, né, as cerâmicas antigas, pré-históricas, porque quando as pessoas estavam fazendo, elas falavam em volta, isso ia ter registrado o som naquela cerâmica mole. Então, por 10, 15 anos, muita gente ficou tentando extrair sons desse tipo de objeto ali. Som do pote de cerâmica. É porque tem um jeito de fazer pote. Oh, my! Porque os potes são riscados. Pegar um pote de cerâmica feito pelo Michael J. Fox, a gente vai tirar um... Tchussum, cara, tchussum. Tá muito cedo aí. Aqueles potes de cerâmica que tem um tipo que tem aquele bando de risco em volta. Aqueles riscos estão feitos passando palha. Aí a viagem toda que nem gostava de como o cara tava passando a palha e que a palha podia estar vibrando com a voz dele e ter marcado no pote. Mas ninguém conseguiu fazer funcionar, não. Porra, dá pro JJ Benítez escrever um livro sobre isso. Não, acho que já foi provado que aquilo é mito completo, Blue Hands. É, eu acho que até onde eu vi, ninguém conseguiu fazer funcionar, não. Acho que é venda. Que se tivesse gravado, o que, que as pessoas iam achavam que eu vi? Ah, eu odeio minha vida. Maldito Pilates. Por favor, me matem. Sexta-feira eu aqui fazendo essa merda desse lado. Como é que funciona a fita magnética, afinal? Bom, fita magnética é o seguinte. A fita é uma mídia magnética, por isso que deu o nome. Mídia magnética significa que você pode passar um ímã nela e você pode alterar ela por causa do ímã. Do que é feita a fita magnética? É, ela é o quê? De um material que pode ser alterado por um ímã. Ah, não, porra. O ímã vai reorganizar o material ali, é isso? É o princípio do eletromagnetismo. Se você passa uma carga elétrica por um condutor... ele gera um campo magnético. Certo. E se você passa um campo magnético num condutor, ele gera uma carga elétrica. Então, quando você passa a carga elétrica naquela bobina, ele gera um campo magnético que fica gravado na fita. Ele gera um campo magnético fazendo uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Isso correspondente ao seu som, certo? É um equivalente magnético a um monte de onda. Um pouquinho isso, mais isso. Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais ele fraco. Ele está traduzindo as ondas sonoras em um campo magnético. Não, você traduz as ondas sonoras em ondas elétricas uh-huh. e gera um campo magnético certo. Que é repetido na fita. Ele é configurado na fita e aí quando você dá o play na fita, ele vai ler aqueles padrões magnéticos e ele vai reproduzir, fazer o contrário, é isso? Porque, exato, o campo magnético da fita, daqueles pedaços, vai passar no condutor da cabeça de leitura e gravação, vai gerar um sinal elétrico. E aí ele vai pro alto-falante. E por isso que para apagar uma fita, por exemplo, que a gente fazia isso muito, né? Gravava uma coisa coisa em cima da outra, pra apagar uma fita, esse campo magnético vai literalmente pegar essas partículas que estavam arranjadas de uma forma X e fazer uma bagunça nelas de novo. Exatamente. E como faz a bagunça, aí não tem um som correspondente àquela bagunça. Mas sabe que eu tinha umas fitas meio vagabunda, que eram mais baratas, e quando eu gravava por cima, eu conseguia ouvir lá, tipo, sabe entre uma música e outra? Eu conseguia lá ouvir lá no fundo a parada que eu tinha gravado antes. Eu vou explicar, vai ficar bizarro, mas é porque isso que a gente falou é o princípio bonito. Na verdade, na hora do vamos ver, não é bem a que a banda toca. Pra você poder organizar a fita, você tem que dar um pulso de alta frequência nela pra poder desorganizar tudo antes de você gravar. A ideia é, quando você dá o pulso, a fita desorganiza tudo e depois você grava de novo bonitinho e você sumiu com o som anterior. Essas fitas vagabundas, quando você dava o pulso, não desorganizava tudo como deveria. Então, você, na verdade, sobrepunha o seu som com o que tava, restava um pouquinho do outro lá. Porque esse material que fica na fita é o que é os materiais que a gente fala que são os ferromagnéticos. Porque não, se você pega uma moeda e brincou lá por o ímã de uma moeda, quando você solta a moeda, ela não tá mais magnetizada, né? Ela volta ao normal. Esses materiais, quando você aplica um campo muito forte nele, eles se deformam e ficam presos naquela situação. Se a tua fita era vagabunda, o material podia não ser completamente puro e algumas partes dele serem mais difíceis de desmagnetizar. Então, parte voltava ao normal, parte ficava preso. Uma fita boa era bem purinho. O mesmo campo tirava tudo. Olha aí. Purinho, purinho. PDK Chrome. PDK Chrome. Mr. Edison. Mas o videocassete, que segue o mesmo princípio, era uma fita magnética, né? O princípio básico é o mesmo, mas o princípio de gravação é bem mais bizarro. É bem mais bizarro? Por quê? Fale mais sobre isso. Tem uma proporção entre a velocidade que o cabeçote precisa passar na fita e quanto de banda que você tem pra gravar. Pra você poder gravar uma, linearmente, como faz na fita cassete, a fita tem que passar muito rápido, você tem que precisar de quilômetros de fita pra gravar a imagem. Uhum. A mamata que a Sony bolou foi o seguinte: em vez de você gravar reto, eles gravam na diagonal. Isso é genial. Foi um pulo deles do gato. Que em vez de gravar na vertical, é isso, da fita, ele grava na diagonal, que ele ganha mais espaço, é isso? Em vez de gravar o comprimento da fita, ele grava na diagonal. Porque aí a velocidade do cabeçote passando é uma relação entre a rotação do cabeçote e a velocidade da fita. Então é como se estivesse passando muito mais rápido. Tá, entendi. E aí ele tem mais banda e consegue gravar mais informação na fita. Só que em vez de ser uma linha que acompanha a fita, são várias diagonais passando pela fita. Foi invenção da Sony isso? Foi invenção da Sony. O primeiro vídeo que eles lançaram com isso foi o Matic, que é o vídeo oficial de TVs, desde que eles lançaram isso até, sei lá, anos 80. Ou hoje, o SBT deve usar o Matic. Mas aí, o que acontece? Eu lembro que quando eu gravava minhas fitas, e gravava a coisa por cima, e por cima, e por cima, ela ia cada vez ficando pior. Porque, por conta da velocidade, o tempo que você tem pra mandar o pulso de apagar é muito pequeno. Então, o que acontecia, na verdade, é o mesmo problema da fita cassete. Sobrava... Informação anterior. Ah, tá. Porque antes de gravar, você tinha um cabeçote lá apagando, é isso? Sim, tem um cabeçote apagando. Isso. Ah, entendi. Mas esse cabeçote apagando não podia acompanhar essa mesma velocidade com ele. Não, ele acompanha. Os cilindros são... Aí, aquela parada que você vai lembrar. Primeiro tinha um vídeo de videocassete. Depois tinha um vídeo de quatro cabeças. Isso, esse era um fodão. Esse é o número de cabeças que tem no cilindro do cilindro. Esse é quatro cabeças, isso mesmo. Nos normais, chegou até seis cabeças, se não me engano. Sete cabeças? Sete, eu lembro que eu... Sete. Mas meu primeiro salário foi no shopping no Rio Sul. Olha aí. Comprar um videocassete, sete cabeças. Mas aí já tava morrendo já o videocassete. Não. Tu acha que eu vou trabalhar com quantos anos? Ué. No Mercado Livre agora tá vendendo aqui um de oito cabeças. Olha aí, quanto? É. 90 conto, Alexandre. Aí. Pô, tá maneiro, hein? Tá maneiro. Será que tá bom? Será que tá funcionando? É novo? Daí aqui no... É no... Não é novo. Não existe mais. De onde é o vendedor? Puta. Qual é a avaliação dele? Mr. Edison. Qual foi o rolo entre o VHS e o Betamax? A Sony fez o Betamax, que é melhor. Só que ele é melhor, mas ele é a fita tinha menos duração. Ela durava só 90 minutos, não dá pra gravar um filme. Ah. E o problema é que a Sony, naquela paranoia deles de coisas, não licenciaram pra ninguém o formato. A JVC foi malandra e licenciou pra todo mundo. Então eles ganharam na licença. Como todo mundo fazia, eles ganhavam no volume. Porque existiu uma briga entre qual que ia ser a mídia popular, né? Pois é. O que eu vi a história é que a indústria pornô adotou o VHS antes de que todo mundo pudesse pensar. E aí o VHS estourou. A indústria pornô adotou o VHS porque a Sony recusou a licenciar o Betamax pra eles. Não podia ter pornô beta. Né? A parada também que o pessoal fala é que, assim, você vendo no papel, o Betamax é melhor do que o VHS, não tem o que falar. Só que você ligando numa TV vagabunda de 21 polegadas com uma imagem uma merda, não fazia a menor diferença. Então, pra ser realmente melhor, o nego tinha que ter televisões que ninguém tinha, tinha que ligar direito com cabo coaxial que ninguém usava, o nego usava aquele cabinho vagabundo de antena. Então, na hora de ligar mesmo, a diferença desaparecia, não existia. Usava? Até hoje tem um monte de gente que liga Sky, HD, Blu-ray, essa porra com aquele cabo, com o cabinho amarelo de... Cabo RCA. Não tô falando de cabinho amarelo, não. Tô falando de botar na TV no canal 3 e usar o sintonizador de canal do vídeo pra poder passar imagem do que, canal 3. Não, mas é porque a TV não tinha outro... É. Sim, mas... Não vamos também criticar o planeta inteiro por não ter uma TV compatível com a tecnologia avançadíssima do videocassete. Aí que tava parado. Esse negócio era tão ruim que a vantagem do Betamax sumia nesse meio tempo. E a desvantagem dele gravar só 60 minutos aparecia muito mais. Pois é, a desvantagem de você não conseguir gravar um filme inteiro na televisão é muito maior do que a vantagem de imagem que já tinha sumido nessa brincadeira. Mas eu lembro que no VHS, os videocassetes, eles te davam umas... Opção de velocidade. Opção de velocidade. Originalmente, o Betamax não tinha. Depois o Betamax passou a ter fitas com maior tempo. Too late. E ter coisa só que aí, exatamente, too late. Já. Mas era uma merda aquela qualidade mais... É porque você tá, né... Aquele controle ali, na verdade, é um controle de velocidade. Cada vez que você aumentava o seu tempo de gravação, você fazia a fita passar mais devagar. Se você tá passando mais devagar, tá diminuindo a banda que você pode gravar. Tchau, imagem. Ficava um cocô, mesmo. Ficava um cocôzão. Esse que é o coisa. Você gravava 6 horas até, né? Era. Aí você tá passando a fita devagarzinho no cabeçote. Isso era foda, porque o nego vendia aquelas filmadoras. O cara falava, ó, essa filmadora aí grava até 6 horas, hein? Aí tu, caralho, que irado. Aí tu ia lá filmar férias da tua família na qualidade merda. Porque o filho da puta não avisou que se você botasse pra 6 horas, a qualidade ia ficar uma bosta. Uma porcaria. Mas você não chegava a isso que você não comprava as 10 baterias que ela precisava. Né? Mas você gravava uma hora na qualidade merda, né? Exato. A qualidade do VHS em si é uma merda. 240 linhas. Mas naquela época não era. Era maneiro, cara. Naquela época era... Você tinha de resolução na TV da época. A TV boa da época não fazia 300 linhas. Tudo depende do teu referencial, sempre. Pra aquela época, o VHS era foda, cara. Naquela época era ótimo. Acabei de descobrir aqui, olhando no Wiki, que teve uma fita cassete que gravava 10 horas no SLP lá. Porra. A TDK chegou a fazer várias fitas dessas, depois que já é quase que morte do VHS. Tem umas fitas bizarras dessas paradas assim. Eu tinha uma fita dessa só de Jô Soares. Era toda... Vivo Gordo. 6 horas Vivo Gordo. Nessa época, eu tinha um esquema com um cara de São Paulo, que ele era o contrabandista oficial de filme de Star Trek. Excelente. Aí, você tem Star Trek aí? Tem o Season 2, Episódio 3. Adiante. O Episódio 1 é de graça. Mr. Edison. Lohand, fale-me mais sobre fita DAT. Quem quer saber fita DAT? Eu quero saber primeiro porque você tem toneladas de fita DAT na sua casa. Segundo, eu quero saber se você já conseguiu comprar o seu braço biônico que vai botar as fita DAT dentro do drive. Tirar na sua gaveta. Não, vou mudar minhas fitas. Fita DAT tá muito pequena hoje em dia. 40 GB não é nada. Mas qual é? A fita DAT funciona igual a essas outras fitas? O princípio da fita DAT é o mesmo princípio da fita de vídeo. Que é uma fita magnética pra guardar informação. É, só que a fita DAT é pra guardar informação de computador, né? Ou pra guardar música. Pode tocar música. Não, mas já as televisões aí, elas arquivam em fita DAT, não é? Os seus programas. Não, hoje em dia não. Olha lá, depende da TV, né? TVE até hoje é fita DAT. E muito VHS. O pessoal não gostava muito de usar fita DAT, porque a fita DAT é muito pequena. O que pra mim é uma vantagem, mas a desvantagem é que como a fita mesmo é muito pequenininha, se você tratar o drive igual um animal, enfim, da fita igual um cavalo, tirando igual um cavalo, você vai estragar muito rápido. E as pessoas não têm a gentileza suficiente pra tratar um negócio pequeno com sem ser jogando. Nesses negócios, eles usam fitas maiores, tipo a 8mm, tipo LTO, porque o cartucho é maior e a fita é mais larga. Então, ela é mais resistente, digamos assim. Ela não é tão frágil. Mesmo o cara tratando o dev igual um cavalo e jogando o cartucho pra cima e pra baixo, eles não costumam quebrar tanto. A DAT ganhou uma fama de frágil porque realmente é mais frágil do que os outros. Mas se você tratar direito, eu nunca quebrei a fita DAT. Mas a fita DAT, ela então funciona igual as fitas cassete funcionavam quando a gente tinha aqueles computadores toscos que tinha que ligar o gravador. Em princípio, sim. A diferença é que a fita DAT, naquela época, toda aquela parte que você tinha que fazer de você botar o volume, mídia, não sei o quê. Isso não é um problema na fita DAT. A fita DAT é pra você é um meio digital como é um disquete. Você enfiou no drive, você gravou os seus bits lá dentro. Quando você vê, os bits vão sair. Toda essa mamata de botar volume, de voltar, de corrigir erro, de não sei o quê, é feita automática pelo drive, não é feita por você. Entendi. A grande diferença da fita DAT pra convencional é que a fita DAT é digital. É. Então ela grava a informação como 0 e 1. Ah. Ela não passa a informação direto com uma outra fita. O que vem pro seu lado, o que vem pro lado do usuário fora do drive, são os dados digitais 0 e 1, como vem num disquete. Como mas vem isso num... é magnético? É. Sim. Uhum. A gravação mesmo na fita é uma loucura analógica, que eu acho que é 4 VSB. É uma loucura maluca que eles fazem pra gravar, mas isso é invisível pra você. Você não, em hora nenhuma isso chega na tua mão. O que chega na tua mão são 0 e 1, 0 e 1. 101. Entendi. O seu Wi-Fi em casa também é a mesma coisa. É uma onda. Vai ter o mesmo esquema. É uma onda que sobe e desce, simplificando muito. A onda mais alta é 1, a onda pra baixo, mais para baixo é o 0. Simplificando é assim. Então, não importa o meio que você usa, só que você traduz aquilo como digital e aí o computador do outro lado, o equipamento do outro lado, sabe quando tem um erro. A grande diferença do digital é que você sabe, você tem como saber exatamente o que é cada erro, onde está errado e, em alguns casos, corrigir. E é magnético do mesmo jeito, porque essa configuração de 0 e 1 ela é dada pela configuração do átomo na fita. Então você tem um campo magnético que vai... Da molécula, isso. Você tem um campo magnético que vai mudar a configuração dessa molécula e, dependendo da configuração para onde que tá virada essa molécula, vai ser interpretado como 1 ou como 0. Mas na fita, fisicamente, raramente a gravação é realmente 0 e 1. São sempre campos de... campo variável. É sempre uma parada mais maluca do que isso. Porque se você gravar como 0 e 1, é muito sensível. Qualquer alteração atmosférica. Às vezes até você passou... O campo perdeu um pouco da potência dele, então agora virou 0, mas ele era 1. Então, pra evitar esse tipo de besteira, a gravação é muito mais complicada do que isso. A gente simplifica assim pra ficar fácil de explicar. Claro. Tem toda uma macumba envolvida. Pois é, parece fácil, mas na verdade, na hora do vamos ver, não é tão fácil assim, não. O motivo é mágica. É, Zagal, você fica me zoando. Eu tenho tanta fita DAT, é porque na época que eu comprei esses drives nos anos 2000, anos 90, final dos anos 90, início do 2000, você conseguir 4 GB praticamente, você conseguir 4 GB por R$15, então é um gigante. E é o que custava cada fitinha dessa. Olha aí. No ano 2000, uma fita DAT de 20 GB custava R$30. Você não conseguia um HD de R$30 por nem com a vaca tussa. E aí você vai se desfazer do seu império de fitas DAT. Na verdade, todas elas estão gravadas no HD já. Você quer que a gente ajude a vender? Aí a gente anuncia aqui. Vai vender o acervo, é pornografia, meu amigo. De uma maneira que você não pode imaginar. Aí esse ainda usa de vez em quando por coisa de trabalho, e um dos meus drives até no trabalho que a gente recuperou 4 mil fitas de um cliente. Calma, você usa pornografia pra coisa de trabalho? Não. As fitas DAT, a pornografia pode ser um outro tipo de trabalho. Como é que o HD funciona? É, a mesma coisa da fita. Então, é um disco magnético, certo? É um disco magnético. Mas o HD tem agulha. Não, ele tem um cabeçote muito pequenininho também. Ele tem um cabeçote muito pequenininho que os mais modernos, o cabeçote voa, na verdade. Como assim? Voa? É, a rotação do disco faz um vento. Tá de sacanagem. O vento faz o cabeçote voar. Não, mas peraí. Eles não falam que dentro do HD é vácuo? Não, não é. Essa é a história de coisa, não é. Não é? Nunca foi? Não tinha HD? O ar é bastante puro, pra não ter partículas sólidas dentro. Porque se tiver qualquer partícula sólida dentro, ferrou. Uhum. Mas é ar. Qualquer HD mais moderninho, o cabeçote voa. Esses pré-históricos, inicialmente, não voavam, não. Eles eram controlados mecanicamente, mas a primeira evolução deles, a evolução, foi fazer o cabeçote voar. Mas então, todo HD até hoje, ele é um disco magnético como um VHS. Ele vai rearranjar magneticamente informações lá dentro, é isso? Mas se precisa ser necessariamente uma agulha, precisa ou não? Ele é um cabeçote pequeno. Ele é um cabeçote igual um cabeçote de fita cassete, só que ele é mínimo. E você tem um cabeçote por superfície, normalmente. Superfície que eu falo assim, é o seguinte, um disco tem dois lados, né? Uhum. E dependendo da capacidade do HD, você tem vários discos empilhados. Então cada superfície tem a sua cabeça. Todas elas estão num braço e normalmente é um braço único que move todas as cabeças ao mesmo tempo. Já existiu HDs que a cabeça é independente, já existiu HDs com mais de uma cabeça, mas quanto mais você vai alterando isso, mais complicado vai ficando o mecanismo da parada e você fazia tudo funcionar sem dar pau. Então acabou-se que chegou à conclusão que um braço único com todas as cabeças no mesmo braço e movendo ao mesmo tempo é o mais confiável. Mas o HD que tem muita capacidade, ele na verdade são vários HDs? Aí depende, aí que tá como é que vai tendo evolução. Por exemplo, você pode ver que, por exemplo, se você pegar um prato de 500 GB, você fazer um HD de 1 TB, você precisa de 2. Sim. O que, que é prato de HD? Um disco. É o máximo que existe, 500 GB? Não. O Blanet tá querendo dizer que você pode ou ter um avanço de tecnologia que o disco consegue mais armazenamento dentro dele, ou você pode ir empilhando os pratos dos discos. Mas peraí, o HD não é gigante, você não tem uma HD de tamanho diferente? Hoje em dia não, mas você já teve. Hoje em dia, porque o prato tá com a densidade maior, você normalmente tem um HD com 1 ou 2 pratos só. Por isso que eu acho que o tamanho que o nego tá usando hoje em dia é um tamanho de 500. É, porque você tem HD de notebook que é pequenininho e tem 1 TB já. Ou mais. Não, mas talvez ele esteja com 2 pratos, ou então ele tem pratos de 1 TB. Eu não tenho acompanhado, não tenho mais visto. Tá por fora, tá por fora. No mercado de pratos de HD. Pessoal que pegou anos 90 a computação, você podia perfeitamente ver isso fácil assim. Quando saiu o HD de 4 GB. O HD de 4 GB é fininho. Aí o HD de 8 GB é mais gordo. Ele é mais gordo porque ele era 2 HD de 4, na verdade. Uhum, entendi. E aí você botava 4 pratos, aí o HD ficava gordão, só que o HD gordão, ele ia dar é a máxima que ele pode ter pra entrar naquela base de 3,5. Do drive, né? É, aí nego conseguiu aumentar a densidade do HD. Aí o prato em si ficou com mais capacidade. Então você pode fazer um HD de 8 GB com um prato só, em vez de fazer com 2. Aí passou até HD de 8 GB fininho, de novo, porque é um HD com um prato só. E foi ficando nessa brincadeira de começa com fininho, aí vai ficando mais gordo e depois voltava fininho de novo. Ultimamente é que o pessoal não tem mais feito isso. Normalmente eles se mantêm em 1 ou 2 pratos. É raro se tem um HD maior do que isso. O que aconteceu? No início dos anos 2000, foi descoberto um efeito na física que eles chamam de magnoresistência gigante. O nome do efeito é magnoresistência gigante. Gigante. Isso. Gostei. Mais uma descoberta do IBM. Chicante. Tinha que ser chicante. Essa é a evolução, quando a parada for mais foda. Tanto que foi Nobel de 2007, né? E esse efeito foi o que aconteceu, que lá em 2002 a gente tinha HDzinhos de 4 GB, de repente em 2003 a gente estava com HDs de 20 GB. Porque a magnoresistência gigante permitiu que a gente diminuísse absurdamente o cabeçote. Então, o mesmo disco que antes cabia 4 GB, de um ano pro outro, ele passou a aguentar 50, 60, 70 GB. Então, foi quando a gente explodiu a capacidade de gravação e que permite que até hoje a gente consiga ir crescendo com menos pratos, disquinhos menores, tudo. Cara, eu acho impressionante que tem pessoas que estão realmente trabalhando nisso, né, cara? Porque eu só fico sentado esperando vir o próximo HD. Ah, eles vão fazer um HD mais foda. Mas isso depende das suas descobertas todas, né? O nego tá fazendo com gravação perpendicular, não sei o que, porque seria basicamente gravar em 3D no prato, não me pergunte como, porque eu também não sei. Mr. Edison. Mas antes dos HDs super poderosos chicantes, a gente teve as mídias móveis também que nos acompanharam durante a evolução. O disquetão. O disquete funciona mais ou menos como um HD. A diferença é que o prato dele é mole, né? Por isso que é o floppy disk, né? É. O hard disk e o floppy disk. Peraí, mas o floppy disk é aquele grandão? Ou o pequenininho? Todos são floppy. Ah, os dois são floppy. Porque ele é maleável. O disco tá lá dentro. Pequenininho, ele só tem uma capinha. Tem uma armadura. O disco é mole. O meio é uma capinha dura, mas o disco lá dentro, ele é maleável também, né? Então eu fiquei tão frustrado quando eu um dia falei, se eu pegar essa abinha e botar pro lado? Aí, era um negocinho, um papelzinho? Era um disquinho, né? É um disquinho de acetato de plástico coberto com material magnético. E o grande também, é a mesma coisa. E o cabeçote, ele pinça aquele disquinho. Se você olhar o cabeçote, ele tem... Na verdade, ele parece 2 cotonetezinhos brancos, né? Porque ele tem um tipo... O Jovem Nerd aí acertando, então. Ele tem tipo um feltro, que é o que faz ele ficar na distância certa pra ler. E ele fecha e ele pinça o disquinho. E ele pinça com uma pressão certa pra ele não agarrar o disco, a ponta do disco não rodar, mas ao mesmo tempo pra ele conseguir limpar qualquer sujeira que esteja na superfície do disco. Aí, Jovem Nerd. Só que ele vai riscando o disco, por isso o disquete vai ficando velho. Ah, olha aí, Jovem Nerd. Ele vai riscando o disquete, já que ele tá pinçando. Cara, eu tive aula de informática no meu colégio e tive que comprar um disquetão desse de material. 5 1/4. Caderno, não sei o que lá, um disquete 5 1/4. lado. Eu tenho uma caixa de disquete de 8 polegadas enfiada na gaveta. 8 polegadas é bonito, é um monstro aquele negócio. 5 e 1 quarto era o verbatim, que era o bom. Certos softwares, né, vinha a caixa com 12 disquetes. Nossa, instalar, Photoshop. Trocando. Ah, o Windows 95 vinha com 40 disquetes. Vai, né? Poucos disquetes. Eu não sei qual o colaborador que tinha 12 disquetes. Dava erro no último. É, dava. É, isso. Isso aí. Não, quando é no último é tranquilo. Caraca. É quando dá erro no meio, que você, aí você troca o meio e dá erro no último. Dia inteiro sentado na frente do computador trocando disquete. Insira o próximo disquete. Insira o próximo disquete. Insira o próximo disquete. Caraca, cara. O disquete acabou que continuou sendo usado quando ele já não é mais útil, na verdade, né? Quanto que cabia nesses disquetes? O de 5 oitavos cabia quanto? Não, depende. O de 5 um quarto? 5 um quarto. 300k? É 360k um lado ou 500 e pouco se você usar os dois lados. Não fica o dobro, não quer muito correr. O de alta densidade fodão lá, que era mais caro, cabia 700k. O de alta densidade fodão cabia 1,2 mega. Isso no 5 quarto? 5 quarto, é. Ah, tá. Mas foi quando ele já tava praticamente morto, porque todo mundo já tava usando de 3,5, mas ele cabia 1,2. 3,5 e até 3,800, né? Não, 1,44. Não, 1,44? Olha só, eu tô me confundindo. Olha, o 3,5 ED chegou a 2,88 mega, que era foda pra caralho. É, mas o dev de 2,88 é praticamente não existente. Só a IBM ninguém mandava, nunca viu. A IBM mandava ele no PS2. Eu vi vários no PS2, nunca vi mais nada que não fosse um PS2. Ou um processo console, que é um PS2 metido a besta. Você lembra que tinha uma caixinha pra guardar disquete? Porra. Opa! Uma tampinha de acrílico, né? Podia ter alguma enfiada dentro do armário aqui em algum lugar. Eu organizava os seus disquetinhos. É, sim. Mas a sua pornografia e fotos no BBS. Mr. Edison. O Zip Drive, ele foi uma revolução. Eu achava o Zip Drive foda. Porra! O externo paralelo é uma porcaria, mas... Eu já tive dos dois. Eu tive o externo, que achava maneiro. Olha só o tamanho desse disquete. Clac! Né? 100 mega, né? 100 mega aquele... 100 mega, 100 mega. Aquele aí ligava e ficava uma vida. Era uma merda, paralelo. O externo é uma merda. O interno é outra vida. Aí depois, algum amigo meu que tinha comprado um computador e aí veio com o Zip interno, mas ele não tinha como instalar e ele precisava do externo. Eu fiz, não, vamos trocar aqui, beleza? E aí eu peguei o interno, e aí era melhor. Era mais caprichado. Eu tinha um interno SCSI que é quase que um HD aqui, é bem rapidinho. Mas o Zip Drive, ele tinha um problema seríssimo, que foi o que destruiu ele. O clique da morte, cara. Se você abrir ele, você entende qual é o clique da morte, faz todo sentido. O Zip Drive é quase como se fosse um flop. Ele não chega a ser totalmente maleável, não, mas ele é maleável. Quando você monta ele, você bota ele no drive, as cabeças saem de dentro e entram no disco. Do que eu vejo o pessoal falando do clique da morte, o que aconteceu foi o seguinte: alguns discos, pelo uso ou pelo mau uso, digamos assim, o disco ficava empenado. Quando a cabeça vinha, a cabeça pegava no disco empenado e você empenava a cabeça. Puta. Então agora você tinha um drive que ia destruir todos os outros discos que você botasse nele. Caralho. E toda vez que você botasse um outro disco, ele ia entrar empenado e empenar o outro disco. E aí a pedra se propagava o vírus da morte. Era foda. O meu deu clique da morte. E ele ficava fazendo clique, clique, clique, porque depois que ele já tava empenado, ele não conseguia mais achar o setor que ele tinha que ver. E ele tentando, que é o quick, quick, quick. E tava destruindo o seu disco. Tava destruindo o disco e tava ficando tudo empenado. Mais empenado do que eu já tava. E depois teve o Jazz Drive. Teve. O Jazz Drive é mais ou menos o mesmo esquema, só que o disco era rígido mesmo. E como o disco era rígido, você conseguia manter uma distância menor pro disco. E aí ele rodava mais rápido, dava pra guardar mais informação. Olha aí. Só que eles eram bem mais caros e eles usavam um princípio, que é o negócio de fazer voar a cabeça voar pra manter a distância. Tem. Que segundo o Caio que inventou, usava o princípio de Bernoulli, tanto que o drive original do Jazz Drive, do Zip, de tudo, a Omega chamava de Bernoulli. Bernoulli? É. Só existia pra Workstation e pro Mac. Depois eles lançaram o Zip Drive, que é um Bernoulli de pobre, porque o Bernoulli era caro pra caramba. Foi aí que pegou, foi o que encheu de dinheiro, e aí resolveram fazer uma versão mais simplificada do Bernoulli, que é o Jazz Drive. Mr. Edison. O que é o CD? Compact Disc. É um disquinho de plástico. Então, mas foi uma revolução, maluco. Porra. Colorido, que você coloca ele na luz assim, você vê um tanto de coisa. Eu lembro do primeiro CD player que comprei. Tirou o salário? Não. Passou-se um tempo, bom tempo. Mas eu lembro do primeiro CD que eu comprei junto. Comprei o CD do Dick Tracy, trilha sonora do Dick Tracy. Olha aí, Dick Tracy. É uma merda, mas tudo bem. O primeiro CD que eu ouvi foi do George Benson. Ah, bom. Muito bom. Um Broadway com qualidade. O que a gente achava, e engana erradamente, né? Que a qualidade do CD, e pelo menos era essa a propaganda que eles faziam, era muito melhor do que do LP. E era como é. Ter a banda dentro de casa. Ah, tecnicamente é. Não, como assim? Não, agora o Marco Gomes tá batendo em você, virtualmente. Marco Gomes é hipster, né, cara? Tecnicamente é assim, se você tiver uma vitrola mega fodástica, com uma cápsula magnética fodástica, com agulha novinha, com disco novinho, com... Aí a qualidade pode se aproximar, mas na diferença sinal-ruído não tem nem comparação. O sinal e a banda do DVD, do CD são muito melhores. Calma que você tá me dando um prazer inacreditável. O CD não degrada. Você... A diferença principal é o seguinte, se você tá ouvindo heavy metal e o Max Cavaleiro tá gritando no microfone, num LP, quando chegar ao máximo de volume, ele vai distorcer linearmente. Ele distorce, é normal. O CD, ele faz creep, então vai ser a gritaria e começa clic, clic, clic. O click pode ser audível ou não, mas você percebe ele. E isso o pessoal fica, tá uma merda, tá uma merda. Mas isso é culpa do cara que masterizou o CD, não é sua. Se o cara masterizar o CD direito, isso não acontece. Então você tá me dizendo o seguinte, que quando o Marco Gomes pega lá a vitrola dele, bota um LP usado que ele comprou em Cuba. Não vai ser melhor com o CD, né? Aqui na... Aí pega aquela agulhinha dele, que ele limpa, cuidadinho lá, né? Toda Marco Gomes Way of Life. E bota no CD e relaxa, achando que tá ouvindo a melhor música do mundo, chateado. Ele tá ouvindo uma música mequetrefe. A música não é boa, mas a qualidade mequetrefe CD seria muito melhor. Seria. Vou te dar o CD, Marco. Vou te dar um CD player. Vou te revolucionar. Tu vai voltar pros anos 90, cara. A discussão clássica do pessoal com amplificador de válvula e amplificador transistorizado. A diferença dos dois, o amplificador transistorizado é muito melhor, com uma exceção que é o amplificador de válvula, quando ele distorce, que é quando você tá botando mais sinal nele do que você deveria, você chapa ele no máximo. A distorção que ele faz é uma distorção que a gente acha agradável. A distorção do transistorizado é uma distorção que a gente convencionou a achar não agradável. Mas os dois estão distorcendo, os dois estão cagando o som. Você já fez merda, você não devia deixar nunca me chegar no máximo. Não, mas você tá falando de um extremo, que é distorcer a música, que não deve acontecer num álbum profissional. Aí que eu tô falando, se você está usando a parada no parâmetro correto, sem fazer cagada, ele é muito melhor. Não, então, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o CD era melhor do que aquela nossa vitrola vagabunda, de sujeira, com os discos arriscados e o caralho. Não, o CD é melhor que qualquer disco. Ponto. A menos que você coloque o CD em extremos de má mixação. Tipo assim. Não, é que a mixar igual a tua cara. Então. Não, mas não tem a conversão digital analógica que também atrapalha aí, Blue Hands? Mas a conversão digital analógica é inaudível, a menos que você faça igual a tua cara. Ah, não. Se eu ouvir uma música 128 kbps, eu sei que ela tá esquisita. Isso não é conversão. Isso não tem a ver com conversão. Isso tem a ver com a compressão que você tá usando e com o jeito que o codec é feito. E dependendo do codec que você usar, 128 você vai achar maravilhoso. Blue Hands é foda. Puta cara. Deu-lhe um Beats Left Jovem Nerd. Mas agora que... Tudo depende de como é que foi encodado. O MP3 fica pequeno porque você tá jogando coisa fora. É, peraí, é porque a música do CD não é um MP3, mas não, o CD é natural. Ela tá... Sem compressão. É, e teoricamente você é capaz de voltar com a mesma onda que você gerou. Na prática também, porque a aproximação é 99,99% igual a outra. Então é igual. Certo. Que ninguém quer reclamar, é que lá no 109 o cara, mas olha lá, tem 100 noves, então não é 100%. É, só que o LP tem 5 noves. Então, olha só. Como é que funciona a gravação da mídia no CD? Ela é queimada a laser, é isso? Na verdade, no CD que é prensado, a marcação dos bits é feita numa prensa. Dentro do CD tem um disquinho de alumínio. Esse disquinho é prensado com a marcação dos bits, e aí depois você bota ele numa máquina que recobre ele com um policarbonato. Então, mas o que acontece? O laser faz o quê? Ele queima... Sim, é 010101, é isso? Na gravação normal, não tem laser nenhum. É tudo na gravação de fábrica, né? Que você vai lá na fábrica. Na fábrica não tem laser. Não tem laser nenhum na jogada. Na gravação de laser é só no CD que a gente usa. Na leitura e na gravação do CD caseiro. Na leitura, laser... o que acontece é o seguinte: você joga um laser infravermelho nele, você tem um laser e um sensor. Quando você joga o laser no disco, se for. É que eu não lembro agora qual dos dois é, mas alguém vai me corrigir dizendo que eu sou burro. Se for a parte mais alta, ele reflete de volta no sensor e você registra como um. Se for um pitch, ele reflete pra longe do sensor, então você vai registrar como uma ausência de sinal, como zero. Uhum. E assim você faz a trilha e o CD roda de dentro pra fora. Então é uma gravação binária, é isso. É. É digital, então, é binário digital. Binário digital, é. E essa é a diferença. Que ele ligava de dentro pra fora. E como você não toca nele, o CD não perde qualidade com o tempo, diferente do LP, né? Que você ficava lá. Mas o CD para de funcionar, né? É, mais ou menos. O negócio do CD para de funcionar é o seguinte. Se ele fosse feito direito, ele jamais pararia de funcionar. Malditos chineses. Teria aqueles 100 anos que prometeram que ele era. Fabricação é aquilo da que a gente sabe. Por que o CD não é simplesmente uma placa de metal, porque o alumínio oxida e ele para de refletir, ele deixa de ser um espelho. Então por isso que o nego fecha ele no plástico. Só que o plástico deveria proteger o alumínio totalmente, mas o plástico não protege o alumínio totalmente. Então o alumínio vai oxidando e quando ele vai oxidando ele deixa de refletir. Até uma hora que ele realmente para de refletir e o CD para de funcionar. Então os CDs que eram mais baratos, então era que usavam materiais mais toscos ainda que iam... Ou o acabamento da borda, eu vi muito pessoal falando que a borda externa... Porque, assim, a máquina faz o CD maior do que ele é. E uma outra máquina desbasta ele pra deixar do tamanho certo. Uhum. E esse acabamento é que deixava micro fissuras no CD que deixavam o ar entrar. Entendi. Então, mas uma vez... Porque o CD, além de parar de funcionar do nada... Às vezes ele mofava. Também pelo mesmo problema, porque na verdade entrou umidade dentro dele, já que tá entrando ar, e a umidade oxidou a parada e acabou que conseguiu entrar mofo junto. Caralho, cara. Mas o erro mais legal de CD era quando a película soltava e aí você puxava e vinha inteirinho aquele disquinho de alumínio e plástico. E aí e você ficava com um CD transparente de plástico e aquela película com os seus dados e você vendo que perdeu tudo. Oficialmente, o CD é pra ser duas camadas de policarbonato com um disquinho de alumínio no meio. Tem CD que só tem uma camada. Exatamente. Pra economizar no dinheiro, o alumínio é praticamente... Tá praticamente na borda de cima, tem um... Um layer de tinta. Tem um layerzinho de tinta e de verniz e só o policarbonato embaixo. Que eu já tive CD que... Não CD de filme, mas CD que a gente comprava no pirulito lá na Rua da Alfândega, que a gente comprava o tubo, que se você, sem querer, arranhasse ele, um abraço. Já era. Não, teve um CD que foi um absurdo, cara. Olha só, eu peguei o CD, aí ele era pintado de um lado, né? E do outro lado era o plástico com a parte dos dados, né? Aí eu escrevi alguma coisa, foto, não sei o que lá. Acabou. O CD parou de funcionar, cara. Acabou, já era, porque a tinta passou por cima, né? Exato, cara! Era muita sacanagem. E quando o CD era transparente? Você comprava, olha que beleza, isso é o futuro, hoje, transparente. Nada. O meu teste de CD virgem pra ver se era comprável ou não é pegar na banquinha do pino e ficar olhando na luz. Não, esse aqui é muito vagabundo, esse aqui é muito vagabundo, ah, esse aqui é mais opaco, me dá desse aqui. Porque as marcas eram todas as marcas que você não podia confiar mesmo, né? Porque sabe como é que é, então você tinha que fazer o teste da luz. Qual é a magia do CD regravável? Já que não é uma mídia magnética que pode ser rearrumada assim. No CD regravável ou no CDR, o CD dentro tem um pigmento fotossensível. Quando você manda um laser nele, ele escurece no ponto onde você mandou o laser. Então você vai gravando os pits nele, você vai queimando os pontos escuros. Uhum. Por isso que se chama queimar CD quando a pessoa... Claro. No regravável, o pigmento funciona de um jeito que se você mandar um laser, ele escurece. Se você mandar um laser de outra intensidade, ele fica transparente de novo. Tipo um traço mágico, quando você dá aquele... Você vai fazendo isso, mas ele tem vezes que você pode fazer isso, né? Porque acaba que você não consegue clarear aí de novo. Aham, uhum. Olha porque aí. Porque a propriedade do pigmento vai mudando. Que tecnologia fantástica. Daí essa é a diferença do CD gravado em casa para aquele que você compra, que era o prensado, porque esse de casa não são micro ranhuras que vão refletir ou não. A cor do disco que muda. Uhum. Então essa é a diferença dos dois. Por isso que o que você grava em casa acaba durando muito menos do que aquele que era comprado prensado. Até porque o próprio pigmento vai se desfazendo e o pigmento é fotossensível. Se você botar ele na luz direto, tá fudido. Tipo, bota o CD no sol. Já é. Bota o CD no sol? Só agora que ele fala, né? Mr. Edison. E o que é o DVD, já que ele é igual ao CD fisicamente? Você olha... Cara, olha só, eu acho que a gente tá cometendo um erro de timeline. O quê? Porque a gente começou a falar de CD e a gente não falou do Laserdisc. Do Laserdisc, é verdade. Então antes de a gente avançar pro DVD... É verdade. Vamos parar e falar daquela bela bolacha de espelho. Você sabe por que é aquela bolacha daquele tamanho? Não, cara, eu tive... O pior é... Eu comprei... Eu tive, ó, também. O meu primeiro aparelho... De DVD? Segundo salário? Não. Terceiro. Eu lembro que existia, eu tenho até hoje, inclusive, inclusive, um laser disc do Poderoso Chefão. Era uma caixa gigante, pesadíssima, com vários discos dentro, mas tinha uma porrada de material. Era gringo, não era? Acho que nunca existiu laser disc nacional, mas... Eu acho que não. Ele tinha, puta, cenas extras, cenas de teste de atores. Era um material mega completo. Hoje tem tudo isso em Blu-ray. E eu fiquei... Porra, um dos meus filmes preferidos é o Poderoso Chefão. Eu falei, caraca, eu preciso ter esse laser disc. E eu comprei um aparelho de DVD que era também compatível com laser disc, então sempre abria aquela bandejola gigante. E pra poder, porque eu comprei esse filme e o Harley Davidson Mamoru Man em laser disc. Puta que pariu! Outro clássico. Caraca! Mas convenhamos, o laser disc era lindo. Era bonito. O laser disc é bem uma tecnologia de transição, porque assim, ele é um CD, é o mesmo princípio, só que ele é analógico. Não, e ele é uma merda, né, cara? Porque ele é você, a caixa, sei lá, vinha 8 laser disc, pesava uma tonelada. E aí você assistia, sei lá, 20 minutos, aí tinha que virar de lado. Pô, mas tinha que comprar um auto reverso. Mas aí tu compra um aparelho auto reverso pra girar um disco de 2 palmos? Ele não gira o disco, ele gira o cabeçote. Ah. Eu tinha um amigo que tinha um desses que parou de funcionar, aí, ah, cara, conserta pra mim. Eu falei, cara, conserta com uma única condição. Eu quero fazer teu aparelho funcionar aberto, eu quero ver como é que ele funciona. Com a única condição, se eu consertar, fica pra mim. Não, aí ele ficou me olhando e falou, tá, beleza. Eu consertei, aí peguei e falei, não, agora vai funcionar aberto, calma aí, calma aí. Abrimos ele pra gente poder ver exatamente como é que é o auto reverso. O cabeçote vai até o fundo, ele virava num carrinho e corria por cima. Bonito. Olha só. Que ele lia de dentro pra fora, então? Ele lia de fora pra dentro, igual o LP. Aí ele depois voltava e girava. Voltava e girava. Mas o Laserdisc tem uma coisa, apesar de tudo, ele rendeu um negócio que foi, assim, épico. E quem viu funcionando se lembra até hoje. Dragon's Lair. Ah. Um jogo de fliperama com qualidade de desenho animado. Sim, eu qualidade que você não tem até... Você se demole, você não tem até hoje. É verdade. Uma qualidade daquela. Na prática, era uma merda. Você tinha que apertar o botão numa fração de microsegundo, senão você perdia. Comia ficha pra caramba, mas visualmente era lindo. Mas o gráfico... A LaserDisc não durou nada. Não durou. Nada. Não, na verdade, é aí que a gente se engana. A gente aqui nessa época, a gente tava com um atraso temporal absurdo. O LaserDisc foi lançado em 71 a 72. Porra, sério? É, a gente aqui tinha um atraso temporal absurdo dessas paradas. Não, mas peraí, 71 foi lançado que nem o telefone no início do século, pô. Não, sim, mas o LaserDisc era lá fora, Japão, Estados Unidos, coisas. Era uma parada, pessoal viciado em cinema, né? Mas era uma parada comum no início dos anos 80. Mas era uma experiência muito merda de ver filme. Cara. Você vê 30 minutos, tem que parar e virar o disco e trocar o disco. Cara, era horrível. Mesmo que você tivesse essa cabeça giratória aí, esse auto-reverse, você tinha que trocar o disco, cara. Porque não dava um filme inteiro nos dois lados de um disco. No auto-reverse, você trocava de disco uma única vez por filme. Nesse vez, disse meu amigo, a gente cansou de ver filme. Você viu um lado, ele virava pro outro, aí você tinha que trocar só pro segundo. É mal, mas é aceitável. Era muito ruim, cara. Eu preferia ver filme na Globo cortado, cara. Mr. Edison. E o DVD? DVD que é igual a um CD. Qual é a magia? É um CD que mudaram a frequência do laser. Então você pode fazer os pontinhos menores. Pronto, acabou. Ah, mas aí... Então, peraí. Então a mídia... Não, mas a mídia também não era igual. A mídia não é igual. É só o leitor que é igual, que é diferente, não é possível. Teoricamente, a diferença é que eles mudaram a composição do plástico pra evitar o defeito do apodrecimento. Não, mas porque senão podia pegar um CD... E fazer a mesma coisa, comprar fazer a mesma coisa com gravar um CD num DVD, num gravador de DVD. Não, porque o CD, a mídia fotossensível do CD não é sensível à frequência ao mesmo laser. Ah, tá. Entendi. Quando você muda a frequência do laser, você muda o espectro que ele é sensível. O pitch, o grãozinho de arroz, é bem menor. Entendi. Falando em números, o CD tinha um tamanho de laser de 850 nanômetros. O DVD tinha mais ou menos 600. Então ele tinha um laser que era ali um terço menor do que o do CD, aproximadamente. Então ele conseguia colocar bem mais informação na mesma quantidade de mesmo tamanho, né? Mas ele consegue colocar uma informação diferente numa mídia diferente. Então o CD em si tem que ser diferente. diferente, né? É sim, porque o material que vai, como o Blue Hand falou, o material que vai ser queimado, sensível isso, ele tem que ser apropriado pra poder ser queimado com aquela frequência de laser, senão não faz nada. E o pensado é mais ou menos a mesma coisa, mas o que muda é porque você tem que mudar às vezes a composição da camada que reflete pra poder refletir uma área menor, né? E aí finalmente eles conseguiram trazer os filmes pra essa mídia, né? Porque o CD só conseguia aguentar música, né? Era impossível. Tem uma história que diz que é venda, não é tão venda assim, que o tamanho do CD foi definido com o tamanho da nona sinfonia. Ah, é? É. 72 minutos. Era pra dar a nona sinfonia inteira em um único disco. Olha aí. Mas nesse meio tempo surgiu um negócio que no Brasil só era vendido em camelô e que era um quebra-galho para fez sucesso no Japão, um pouquinho VCD. De sucesso no Japão, o VCD. Pô, eu me lembro do VCD. VCD é um CDs com vídeo em MPEG 1, e como o MPEG 1 você conseguia uma compactação razoável, então você conseguia botar vídeo no CD. Só que como aqui não tinha nenhum player dedicado, o pessoal só tocava em player de DVD. Sim. Aí resultado, o pessoal da pirataria descobriu que era mais barato comprimir o vídeo e enfiar num VCD do que num DVD, e aí venderam a rodo. Aí você tinha vídeo pirateado em disco com qualidade de VHS. É porque a compressão em MPEG 1 é bem primitiva, até porque a CPU que tinha na época disponível pra descompactar isso é tudo primitivo, né? No DVD tem outra coisa legal que eles fizeram, que não dava pra fazer na época do CD, é que agora você consegue controlar a polarização do laser. Então, eles colocavam duas camadas com informação, em uma polarização você lia de baixo e na outra de cima. Isso, era o double layer. É o double layer, então você consegue duplicar na mesma camada, sem ter que girar nada, igual eles faziam com o Laserdisc, duplicar a quantidade de informação. É como se tivesse os dois lados no disco, sem ter que virar o lado. Isso, e daí depois os caras fizeram o DVD de dois lados, dois layers. Então você tinha dois layers de um lado, virava dois layers do outro. Isso, exatamente. DVD de quatro lados. No DVD normal era 4.7 GB, e esse dual layer era 8, né? 8 e tanto. 8 e um quebradinho. E esse double-sided double layer ia até 17 GB. Mas eu nunca tive, isso era muito caro. Mr. Edison. Chegamos então à outra briga de mídias, que foi o HD-DVD e o Blu-ray Disc. Ambos desenvolvidos por consórcios, né? De várias empresas juntas. A briga, na verdade, é de qual é a frequência do laser. O Blu-ray é um laser azul, o HD é um laser violeta, não é isso? Mas tinha diferença, né? O HD-DVD, ele cabia menos do que o Blu-ray. Ele ia até 30 GB no dual layer, né? 15 GB no single. E o Blu-ray ia 25 ou 50 no dual layer. Qual era a vantagem do HD-DVD nessa? Na época que ele foi lançado, o laser dele era mais barato. Então ele necessariamente ficava mais barato por causa disso. E eu me lembro que os primeiros aparelhos dele tinham umas mamatas com DVD que o aparelho de Blu-ray não fazia. Ou não lia DVD, ou não lia DVD gravado. Tinha um negócio desse qualquer com um DVD que o Blu-ray não fazia, mas que o HD-DVD fazia. Mas o HD-DVD passou a não ter sentido rapidamente, porque o Blu-ray passou a fazer as vantagens dele e o preço do laser azul caiu de preço rápido. O que esse Blu-ray faz que é diferente dos outros? Qual que é a diferença básica de um Blu-ray em termos, por exemplo, de qualidade, sei lá? Mudou de novo a frequência. Mudou de novo a frequência e aumentou a capacidade do disco. Ponto. Só isso. Fez só isso. De caber mais coisa. E mudou a composição do disco pra aguentar a frequência, né? E aí, a diferença maior deles, que foi a malandragem, foi que no Blu-ray, eles passaram a usar codecs de vídeo pra comprimir o vídeo diferentes do que era no DVD. DVD é um MPEG 2. No Blu-ray, o codec é negociado entre o disco e o aparelho. No HD-DVD, pra ficar mais barato também, eles usavam um MPEG 2. Então, você podia ter a mesma qualidade do DVD ou uma qualidade maior, mas gastando mais banda. Então, você dava menos tempo no disco. Mas eu tô vendo aqui que o Blu-ray, ele aguenta o MPEG 2 e MPEG 4. MPEG 4. MPEG 2 e MPEG 4. Os mais novos, eu acho que tem mais codec. Tem um codec da Microsoft. Que é o que virou aquele AVC... AVC-HP. AVC-VC1. Também faz parte do coisa agora, e o disco negocia. Quer dizer, na verdade, o disco diz que tá gravado nisso aí, o seu aparelho passa se você tiver, ou então o seu aparelho dá chilique. Essa briga ficou bem exposta quando a Microsoft lançou o Xbox 360 com um drive de leitor de HD DVD, apostando, né, no futuro da mídia, e a Sony lançou com leitor de Blu-ray. É porque o negócio do HD DVD é o seguinte, hoje em dia, falando, fica meio sem sentido, mas na época, existia codec de MPEG. Codec é o chipzinho que você usa pra decodificar o MPEG 2. Como já tinha DVD há anos, o codec pra MPEG 2 é ridiculamente barato. Então, você decodificar MPEG 2 é barato. O laser violeta é um laser barato de fazer. Você misturando isso tudo, ele é um aparelho que a evolução dele é pequena em relação ao DVD, mas é o suficiente para você pra ser novidade, e ele é um aparelho de componentes baratos. O Blu-ray, como eu já tava forçando mais o coisa, o laser azul era caro, o codec pro MPEG 4 é inexistente, eles passaram a ser feitos pro Blu-ray, então tudo isso era mais caro, logo o preço do aparelho era mais caro. Uhum. O pessoal do HD DVD já sabia, eles sabiam que eles iam perder no final, eles acharam que eles iam segurar um pouco, ganhar uma grana antes e perder no final. Eles não perceberam que eles iam perder logo no início, porque os preços iam despencar. Foi o que aconteceu, o preço dos componentes todo despencou e o Blu-ray acabou, além de tudo, ficou barato. Uhum. O motivo principal pra você não comprar um Blu-ray que era o preço, desapareceu. Uhum. E tem outra vantagem no Blu-ray, que é essa é mais pra quem que gosta de manter seus discos perfeitamente limpos, é que o Blu-ray, ele foi feito com uma camada de proteção, né, hard coating. Então o Blu-ray, diferente do CD e do DVD, aquela coisa não risca de jeito maneira. Eu já vi vídeo de cara pegando o Blu-ray, tacando, brincando de disco com o cachorro, botando no player e tá tocando perfeito, é entendeu? Mesmo? É, cara, bicho, caraca. Não risca. Não eu risca. Eu só acredito se você botar na frente de uma criança de 2 anos. Mas se criança de 2 anos, aí resiste com outra coisa. É a capacidade de destruição absurda, né? Mas será que ele blenta? O que? Que o Clint. Puta merda. Nossa, cara. Mr. Edison. Ah, e o foda do Blu-ray é a capacidade de informação e o tamanho que o filme fica absurdo, né, cara? Qualidade de som, porque, de... É porque o codec que eles usam também é melhor que o MPEG 2. O MPEG 4 é bem melhor que o MPEG 2, mas ele precisava de mais CPU. Hoje em dia não faz a menor diferença, mas na época isso fazia diferença. Entendi. E o que vem depois do Blu-ray? Bom, vai vir um Blu-ray maior, com mais camadas. Ah, porra. Não. Então, olha só. Eu entrei no site da Amazon aqui agora, quando vocês estavam falando, eu não estava entendendo nada, aí comecei a navegar na internet. E aí eu vi aqui, ó, The Hobbit Unexpected Journey, versão estendida Blu-ray mais Digital HD Ultraviolet. Que isso? Ah, eles estão querendo fazer um novo formato que é Blu-ray muda o coisa azul e faz com coisa com TV violeta. Aí aumenta a capacidade do disco, mesma coisa de sempre. Ué, por que não chama Violet Ray? Ah, porque Ultraviolet fica mais bonito, tem Ultra no nome. Você parece que nunca fez coisa de marketing. É o Ultra! Mas isso seria uma versão de Blu-ray já? Não, isso vai ser na verdade, um outro formato, mas parece que é o mesmo pessoal, mesmo consórcio que fez o Blu-ray. Ah, é um outro disco já? Já, vai ser um outro disco. Olha eu aí. Acho, disco de raio azul, ultramente violeta, é isso? É, até onde eu sei, não tava feito ainda não, já tá vendendo assim, é? Tá aqui, pré-venda do Hobbit, versão estendida. Caraca, mais Ultraviolet? Blu-ray mais digital HD Ultraviolet. Olha aí, rapaz. Ainda bem que eu comprei meu receiver separado do player. É porque assim, agora nessas tecnologias de coisa, como é tudo digital, na verdade o DVD, Blu-ray, CD, é tudo na verdade um lugar pra você armazenar um arquivo de dados, né? Sim. A evolução agora são arquivos de dados maiores que precisam de lugares maiores pra serem armazenados. Por enquanto, né? Assim, é foda, porque hoje em dia você tem vários serviços de streaming, né? Onde você pode assistir seus filmes, o que seja. Mas na qualidade não é que nem o de um Blu-ray. Não. É claro que não, porque você tá fazendo a transmissão pela internet. Pra você poder ter a qualidade de Blu-ray, você precisa de 52 megabits. De download? Aham. Uhum. É, e o melhor, essa coisa toda dessas de transmissão digital, que é o futuro e tudo. Da TV a cabo, que você diz? É, não, pois é, não vai ter muito jeito, não, porque quando você tem transmissão a 4K, transmissão a 8K, como já estão testando no Japão, você não tem banda pra isso. Eles vão fazer com satélite, já. Você vai ter banda pra isso em transmissão de TV. Não tem como ter banda pra isso em streaming. Ah, por enquanto, né? É, só que por enquanto... No Brasil em streaming nunca. Nunca. Brasil em streaming nunca. Um Blu-ray, na especificação dele, a velocidade máxima de transmissão da mídia é 52 megabits. Então, pra você poder passar exatamente igual um Blu-ray via streaming, você precisa ter 52 megabits de banda. Porra, você tem 52 megabits de banda pra você em casa aqui no Brasil, por favor, me diga onde você mora, que eu quero ser seu vizinho. Agora imagina o sinal de 8K que tem 16 vezes mais informação. Nossa. Que um Full HD. Se você ligar na TV a cabo pra ver canais HD, entre aspas, tios irônicos e tudo mais, a imagem tá tão escrotamente compactada. É. Puta. Dependendo da operadora que dá, os caras compactam ridiculamente o sinal, só fica uma merda. Tu vê, é pior do que o normal. Preto, então ele grita na sua cara. É porque o preto, aquelas cenas escuras que tem pouca definição atrás, tem objetos no escuro, essas coisas, são os piores pra esses codecs que a gente usa pra compactar. Você vê na hora eles fazendo os blocos e fazendo macro blocos. Pois é. Mas é foda, porque eu finalmente montei meu home cheat. Aí o puta, agora sim tô com o home cheat, as caixinhas. Aí eu falei, agora eu vou mandar ver. Agora é meu cinema. Pô, mas, cara... Vou assistir o Poderoso Chefão hoje. Vou pegar meu LaserDisc. Vou pegar o LaserDisc. Fui comprar, cara. Fui comprar Blade Runner até pra me inspirar pro Nerdcast de RPG. Baixou em RMVB. Não, comprei o Blu-ray com DTS e o cacete. Falei, agora vai. Mas foi maneiro pra caralho, cara. É outra parada. Você ter uma parada maneira e assistir na alta qualidade é absurdo. Né, se você tem um som de 7.2 também, que o Blu-ray passa, putz, não tem comparação com o streaming. Agora, 7.2 é uma parada que eu sempre fico pensando. O meu receiver é 7.2, mas eu não botei... Cara, você botar 7... As caixas, tudo que você precisa pra isso, é caixa de som pra cacete. O Azaghal comprou um subwoofer do tamanho de um frigobar, maluco. O vizinho dele não aguenta. Ah, não tem nada, é pequeno, pequenininho. 8 polegadas só. Eu fui humilde. Falei, eu quero qualidade, não quero escrutinizar. Se a gente comprar aquele... Cara, é uma caixinha de metal, não tem como descrever melhor. Você aparafusa ele embaixo do seu sofá. Eu quero, eu já vi. Você liga no canal do subwoofer. Faz o seu favor, sabe? Essa é a minha próxima aquisição, isso eu quero. Isso é foda. Mas vocês querem cair pra trás? No 8K, eles estão... Então, canais, né? É 22.2 que vai ser. Puta que pariu. Não tem sala pra ter tanta caixa de som. Botar 22 caixas na sala na posição certa. Porque não é foda. Mano. Eu tô felizão com minhas 5 caixinhas e meus 5 caixinhas. O flash drive. Que aqui no Brasil ficou conhecido como pendrive, porque... É o pendrive. Esse foi o nome que deram porque o negócio era o tamanho de uma caneta, sei lá. E lá fora esse nome caiu em desuso e aqui ficou. O pendrive USB, que é o flash drive, na verdade. O que é um flash drive? Que aí você chega na Best Buy aqui no exterior e fala assim, você tem pendrive? O cara olha pra você e fala assim, oi? Oi? Oi? Exatamente. Flash é um tipo de memória que não precisa de energia pra manter os dados. Quando você corta a energia, os dados não desaparecem. Magia. Não, peraí. Eu corto a energia do meu HD quando eu desligo o computador e os dados não desaparecem. Sim, mas o teu HD é uma memória magnética. É uma cabecinha móvel, quer dizer que o flash drive tá muito mais próximo pra um chip de RAM do que pro teu HD. Uhum. É, na verdade, o flash drive, ele é um chip de RAM mesmo, que a única diferença é realmente essa. Quando você desliga a energia, ele mantém aqueles estados de 1 e 0 que estavam antes. Não é bem RAM, porque a organização interna não é de uma RAM, né? Não, sim, mas a gente tem que chamar o flash drive de pendrive, senão eu não vou conseguir participar da conversa. Por quê? Eu não consigo. Flash... Cara, se alguém fala flash drive, pra mim toca a música do Flash Gordon na minha cabeça. Flash! Mr. Edison. O cartão SD, aquele que você bota na máquina fotográfica, ele é uma flash memory? É um flash memory exatamente igual. Todas essas paradas hoje em dia são flash memory. Micro SD, SDs e companhia. E esses novos HDs, SSD? Também é a mesma coisa, só que o que muda é o tipo do SD, porque o flash é um semicondutor. E a qualidade desse semicondutor é que garante pra ele a velocidade, quanto tempo que ele vai durar e os outros parâmetros dele. E aí tem o que tá no micro SD, é mais vagabundo do que tá num flash drive super rápido. Sempre achei esses flash drives fodas, né? A parada é quase indestrutível, pode molhar, né? Mas a gente teve um aqui que parou de funcionar do nada. O problema deles hoje em dia é que a célula do flash drive, quer dizer, a célula onde tá gravada sua informação lá, ela é indestrutível, só que essa célula sozinha é nada. Você tem chips que controlam ela, os chips que fazem interface do computador, e esses chips hoje em dia morrem. E quando ele morre, essa flash drive desapareceu. Entendi. Como eles são novos ainda, e tá uma área que tá tendo uma corrida em cima, eles já têm vários bugs. Então, um tempo atrás teve um bug num SSD desse, que se ele enchesse numa velocidade específica, ele surtava e ele travava. Ele surtava? Surtava. Ele começava a gritar, louco. Eu acho que Exatamente, porque você imagina que você tem seu HD cheio de dados. Daqui a pouco ele gravou e ele caiu. Só que toda vez que você rebootava ele, ele começa a ler de novo pra ele se recompor e ele lê a parada que fez ele cair de novo. Então ele nunca mais volta. Queria, Blue Hand, explica pro público leigo, pros cientistas leigos. Pros podcasters leigos. Exatamente. Porque, assim, quando a gente pensa num disquete, por exemplo, a gente tem um disco, então a gente tem um espaço físico lá onde a informação é gravada. Onde que a informação é gravada? Num flash drive. E, por exemplo, como que eles conseguem sempre diminuir o tamanho do espaço físico e aumentar a capacidade de armazenamento? Eu quero fazer a mesma pergunta pra um pendrive. É, mesma coisa. Um flash drive são chips, tipo chip de memória. O que eles conseguem fazer? Eles fazem um processo de vitrografia que grava o chip em tamanhos menores, então eles conseguem, como ele tá gravando em tamanho menor, a gente podia fazer ou um chip menor, ou botar mais células dentro do mesmo chip. Então você aumenta a capacidade do flash drive. Eu não entendo nada. Eu acredito que funciona. Imagina assim, quem tem dentro de um chip do flash drive? Você abre ele e tem várias célulazinhas, cada célulazinha que ela gravou um bit. As células ocupam um espaço de, sei lá, 10 nanômetros. Aí você agora conseguiu fazer um processo novo de vitrografia, que aquela mesma célula que ocupava 10 nanômetros, agora ocupa 5. Então no mesmo espaço, você consegue botar o dobro de células. Ou você pode botar com a mesma quantidade de células na metade do espaço. Eu não sei o que você está falando, mas eu acredito em você, cara. E a outra pergunta... E o André tinha perguntado onde é que eles estão gravados. No HD normal, né, magnético, a gente grava no disco magnético um monte de 1010, entre aspas, que é onde está a informação. No flash você grava numa junção de semicondutor. Explicando a grosso modo, porque a parada é bizarra. Então, já tava bizarro antes. Eu não sei se... Eu não sei nada! Eu não sei nada! Mr. Edison. Quando eu ia na casa do meu amigo que tinha lá um XT, monitor de fósforo verde, antes de ligar o computador, ele tinha que desligar o Winchester, que era o HD. Era o Winchester porque ele tinha 30 mega de cada prato. 30. Se ele desligasse o computador sem desligar o HD, ele fudia o HD. Ele tinha que desligar o computador? Ele tinha que desligar o HD? Ele tinha que parquear a cabeça. Ele tinha que parquear isso aí. Nessa época, o HD era tão inteligente que todo o movimento da cabeça do HD pra ver cada setor era feito pelo computador, não era feito pelo próprio HD. Uhum. O que acontecia é que você tá vendo lá no meio do HD. Você desligou o computador, agora você não tem mais controle nenhum no HD. Exato. Ele vai parar de rodar, mas a cabeça vai continuar parada no mesmo lugar onde ela tava, em cima do disco. Isso. Então quando ele parar de rodar, ela vai parar de voar, ela vai aterrissar. Aí fudeu. E aí fudeu o HD, exatamente. Aí fudeu o HD. E aí tinha que parquear, exatamente. Parquear a parada jogar, antes de jogar ligar a cabeça pra dentro. Olha aí. Tem que botar a cabeça pra dentro. Aí beleza, a tecnologia evoluiu, a gente se livrou disso, graças a Deus. É porque nessa época, você vê um setor, não era simplesmente ver o setor. A CPU falava, disco roda, cabeça vai na posição tal, isso, tal, tal. Isso. Um disco novo hoje em dia, você fala pro disco, me dá o setor tal. E o disco se vira. Isso, ele isso. Vai lá, vai lá ver, faz o que ele tem que fazer e te devolve o setor tal. Não, tudo bem. Peraí. Se nessa época faltasse luz, fudeu? Fudeu. Caralho. Você tinha um no break, eu não sei nem se existia na época, mas... Tinha. Ninguém tem no break nem hoje em dia, fala. Sério. Só o Blue Hand tem no break, cara. Só tem no break quem faz backup. Mas olha só, a gente se livrou disso, ainda bem. E aí agora, com os flash drives, os pendrives, você é obrigado a fazer essa porra de novo. Você tem que dizer pro computador: oi, computador, eu vou tirar o meu flash drive. Tudo isso bem? É mito, isso é mito. É pelo seguinte: todo disco removível no Windows, o Windows considera que o disco é lerdo. Historicamente, discos removíveis são lerdos. Então, o que o Windows faz? O Windows tenta fazer um cache em memória de tudo que você tá fazendo e ele só grava no disco no último segundo, que é pra aparecer pra você que o disco tá rápido. O que acontece é que se você não der o remover e você puxar o disco, provavelmente o Windows não gravou porra nenhuma no disco. Então, peraí, não tem perigo de eu perder o que, tipo assim, apagar o flash drive inteiro? Tem, porque o flash drive, se você puxar ele sem remover ele pelo software, o estado que ele tá naquele momento que você removeu não é um estado garantido. Uma parte do que deveria ter sido gravado ele não foi ainda. E ele pode ter sido inteiro corrompido. Pra evitar isso, nos Windows mais novos, a Microsoft bota a parada num modo que a gente brinca e chama de paranoico, que é o seguinte: tudo que você gravou é realmente gravado no disco naquele momento. Então se você puxar o disco tá no estado são, tá no estado garantido. O ideal é sempre você... ejetar. Ou pelo menos você esperar a porcaria da luzinha pra ele piscar. É, na verdade, não só o Windows faz isso. Mesmo o Linux, o Mac... Eles mandam, eles não dão o ok na hora que você gravou, ele grava um pouco depois. No Unix você dá aí a sync, sync, sync pra garantir que ele deu o sync no disco antes de tirar. Então, mas tipo assim, isso não é uma lenda que nem celular não. Explode depois de gasolina. Não, não, né? Não é. Mas existia uma lenda que dizia, se você tirar o pendrive antes de ejetar, esquecer de ejetar, vai queimar o pendrive. Não, queimar, não, assim, não. Você pode eletricamente estragar ele, mas o teu pendrive foi mal feito, porque a porta USB é feita pra você não poder queimar a parada puxando. Malditos chineses. É sempre isso. É, tudo seria foda, né? Tudo seria foda se a gente não mandasse fazer na China, né, cara? Você olhar um conector USB, você vai ver que dois traços são maiores que os outros dois. Eu acho que são os dois do meio. Os dois traços da ponta? Os dois traços maiores são o aterramento. É pra garantir que mesmo depois que você tirou todo o sinal e você tirou a força, você ainda tem um terra pra poder descarregar e evitar que você queime. O terra que vai pra onde? Não vai pra terra. O gabinete. Hã? O terra de qualquer coisa que ligar no computador vai pro seu gabinete e vai pra tomada de terra. Não é 1.2 gigawatts, né, cara? É. O objetivo disso é evitar que você queime ele ou por eletricidade estática ou por ter sobrado eletricidade ainda no qualquer... Às vezes até de balançar o conector, você fecha curto sem querer. Não deveria poder balançar a ponto disso, já que a tolerância da pedra é feita pra isso, mas... Malditos chineses. Então a gente tem que continuar... Não pode viver perigosamente, né? Assim... Tem que continuar te retirando, mandando tirar. A chance de você perder tudo não é muito grande, mas ela existe, ela é real. Olha aí, medo. Murphy diz que se for a única cópia do seu trabalho de conclusão de curso que vai chegar em dia, hoje você vai perder não tudo. Não arrisca, não arrisca. Mas se a única cópia que você tem do seu trabalho final for no flash drive, aí você merece perder. Você tem que ter pelo menos... Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.